Você correu tantas vezes atrás de fantasmas, que tão covardes não souberam nem ao menos me assustar. Se já dançou encurralado no meio de tanta chuva, nenhuma gota foi capaz de me molhar. Sob o leite derramado, não há muito o que fazer. Então, se você não ganhou nada, não tem nada pra perder. Que coisa é essa estampada em sua face? Você esperou a vida inteira pra encontrar, mas já não há mais nada aqui que vale a pena. Levaram tudo antes que você chegar. Então, sob o leite derramado, não há muito o que fazer. Você não ganhou nada, não tem nada. TV que você disse nunca mais ia ligar. Se suas perguntas quase nunca têm respostas, mas tem sempre a mesma bosta pra você pisar. Então, sob o leite derramado, não há muito. Você não ganhou nada, não tem nada pra perder. Bota pra fuder, bota pra fuder. Sob o leite derramado, não há muito o que fazer. Então bota pra fuder, bota pra fuder. Se você não ganhou nada, não tem nada. Bota pra fuder, bota pra fuder. Sob o leite derramado, não há muito o que fazer. Bota pra fuder, bota pra fuder. Se você não ganhou nada, não tem nada pra perder.